quero cheirar teu bacalhau. Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau. Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza, és a portuguesa com o teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo de Portugal. Boas, pessoal! Aqui quem vos fala é o Critic e bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Universo Paralelo dos Podcasts. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Um tema que eu acho que todos os brasileiros que vivem no Brasil gostariam de aprender a falar português de Portugal. E ninguém melhor que o meu amigo português, que na verdade é brasileiro, já a gente explica sobre isso, para estar ensinando a gente a falar essa língua abençoada que eles trouxeram antes de roubar nosso ouro e meter fuga. Falem com ele, Bruno! Como é que é, meus irmãos, tudo com vocês? Como é que passam vida? Primeiro, correto, eu vou te dizer que uma coisa, uma merda que é meio fodida. Brasileiros, não podem não ver, tipo, só no Portugal, tipo, imagina que há brasileiros nos Estados Unidos, podem querer aprender a falar português de Portugal. Bem observado. Bem, segundo, língua abençoada é os culhões. Que a gente está forte, a gente está forte a ouvir de falar que, né, mas pronto. E discutindo o assunto. Eu ia dizer mais uma coisa, mas esqueci. Que se dane. Ele baixou mesmo o português, cara. Ele não tava assim comigo conversando agora há pouco não, hein? Ah, é verdade, great. Vê se mete umas legendas lá embaixo, que é pra o pessoal entender, porque, né? Eu falar assim, ninguém vai entender. Botar uma legenda onde, cara? Isso aqui é um podcast, não é um vídeo no YouTube, não, cara. Coloca vídeo no YouTube com legenda. Não, aí não é mais podcast, pô. Então foda-se. E hoje, a gente vai agora aprender como dialogar em português de Portugal. Quais são as expressões mais utilizadas na hora de se cumprimentar uma pessoa em português de Portugal, Bruninho? Epá, como é que é? É uma delas. Como é que é? Como estás, mano? Com estás, mano? Como estás, mano? Ah, tá, mas vocês juntam tudo, né? Com estás, mano. Tá com asma, é isso mesmo. Com estás, mano, tá com asma. Vai, é como estás, mano? Como estás, mano? É quase isso, vá. É mais ou menos isso, como é que é aí? Agora, formalmente é boa tarde, meu senhor, como está? É o quê? Boca no hard, meu senhor, como está? Não. Como é que é? Não entendi. Boa tarde, meu senhor, como está? Boa tarde, meu senhor, como está? Tá errado está? Pra caralho. Nossa! Não, é sendo humilhado, professor. Boa aí, tarde, já boa aluno. Tarde. Boa tarde. Tá aparecendo um vulcânio, era mais de boa. Boa tarde, meu senhor. Boa tarde, meu senhor. Como está? Como está? Como tem passado? Como tem passado? O ferro de engomar. Entendeu? Que merda de piada, hein? Nossa. Pronto, mas basicamente é isso e pronto. Tá vendo? Tá deixando brasileiro. Quero cheirar teu bacalhau. Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Pra quem não sabe, a gente chama o Bruninho de português de Portugal mais BR, porque ele não tem esse sotaque puxado na maior parte do tempo. Quando ele tá conversando com a gente, ele conversa um pouco como um brasileiro, com um sotaque abrasileirado. Isso é devido a eu ter viciado ele, nesses 5 anos, ao meu idioma. Tipo, eu sou uma má influência pra esse português. Porque eu arranquei as raízes dele e impus a brasileira. Objeção. E má influência porra nenhuma. Porque assim, eu gosto muito mais de falar brasileiro, sotaque brasileiro, né? Do que português. Porque português, eu travo mais a língua do que eu falar brasileiro. Aí, ó, já corrompeu completamente. Vocês podem ver que agora ele já não consegue mais falar português de Portugal. Não, mas mesmo assim eu consigo falar melhor em inglês. Mas pronto. Continuando. Mas são já mais com 5 anos de amizade? Acho que é, mas 5 anos de amizade. Caraca, cara. Nunca mais me livro de você. Mas, nunca o quê? Brinks. Nunca mais me vejo livre de ti. Não entendi nada. Nunca mais me vejo livre de ti. Verdade. Nunca mais. Nunca mais mocos, foda-se. Vou prender você no meu porão. É, nunca mais mocos também, foda-se. Tá, acredito, sei lá. Aí em Portugal, geralmente tem bastante brasileiros, não é mesmo? Depende da zona. Porra, velho. Tá ligado que o pessoal vai pensar, tipo, você fala, ah, depende da zona, a gente já imagina o quê? Uns puteiros, tá ligado? Depende do puteiro. Deve ter muito brasileiro aí, onde tem puta, tá ligado? Não, pô, é. Zona é região. Tipo sítio também, sítio é região. É, sítio, é. Porque pra quem não sabe, sítio é lugar aqui em Portugal. É, exatamente. Você, aqui no Brasil é fazenda. Fazenda não. Falar fazenda, porque eu não sei alguma outra coisa pra dizer. Chácara? Farmville. Farmville, é. É uma farm. É. Mas então, aí em Portugal tem muitos brasileiros, dependendo do... É. Fala pra mim, você já chegou a acompanhar a adaptação de algum brasileiro ao português de Portugal até você se ver ao ponto... de ver ele dialogando em abuecralho, ah, em põe respeito. Epa, e essas paradas. Progressivamente não, mas já tive amigos que eram brasileiros e que hoje em dia eu falo com eles, eles falam português. E eu fico tipo, então caralho, tu não falas brasileiro, como é que mudaste assim? E é, fica um bocado estranho, porque tipo, tu habituas-te a ouvir eles a falar brasileiro, e depois tipo, passar 2 anos vês eles e eles não falam português, tu ficas mal. O que aconteceu? Mudei de realidade, foi isso. Mas tipo, eu tenho 2 amigos meus, um é o Pi e o outro é o Pi, que é pra não ter, né, coisa. Não, muda o nome, coloca tipo a Joãozinho e Maria. Um é o Roberto e o outro é o Isaac. Roberto e tipo, Isaac. O Roberto eu conheci ele mais cedo. Uhum. E tipo, hoje em dia eu encontrei, o que, foi há 2 meses atrás, eu vi na rua e eu vi ele falar português e eu fiquei, filha da puta, o que é que aconteceu a ti? E pronto. Filha da puta, você pode ver que o português é bem educado. Você chega assim, a primeira coisa que o cara fala é o filho da puta. É xinga de filha da puta assim, ó. Encontrou na rua, xinga de filha não, da puta. Não, a gente português é assim. Quer dizer, mais no norte, não querendo discriminar, mas tipo, mais no norte, um palavrão é tipo um conector de frases. É que nem aqui no Rio de Janeiro, vou chamar de viada, é normal. Também. É, basicamente no norte, em vez de vírgulas, usa-se palavrões. Nossa. É tipo, por exemplo, deixa eu ver. Em vez de vírgulas? É, em vez de vírgulas. Ah, então é tipo assim. E aí, cara, viado? Tudo bem, corno? Não é tipo mais isso? E aí, caralho, tá tudo bem contigo? Porra. É bem assim. E agora, tipo, ultimamente tem tipo descido até cá abaixo. E é. Aí Portugal inteiro tá tipo contaminado. Me diz mais o que você quer saber sobre Portugal. Pareceu a encarnação do Mario Portugal. Agora. Portugal! Let's go! Tipo isso. É que eu sou poliglota. Continuando ali no pensamento de acompanhar um amigo. Ah, sim. Qual era a diferença? Foi de quantos anos? Quanto tempo, assim, Epa. Ele começou a falar córneos e essas paradas? Epa, o que eu conheci há mais tempo, eu conheci na primeira série, no primeiro ano de escola. E tipo, ficou até o... quarto? Até o quarto. Não, pera, até o quarto ano, não, até o quarto. Não é pra isso. E tipo, foi indo, eu encontrei ele uns 5 anos depois. Aí tipo, eu encontro na rua e digo, ei, é tão chafronzo. E. Chafronzo, agora mudou de nome, cara, chafronzo. É, agora eu fui no registro e mudou o nome, tá sabendo? Chafronzo, aí eu virei português, eu vou colocar meu nome agora de Chafronzo. Tudo bem, encarnei com o demônio. Eita, pô. E aí, e tipo, foi pra... não tem noção, é tipo, bem estranho. Imagina tá tipo, sei lá, ouves um russo a falar. Passado 7 anos, ele tá a falar português brasileiro. É estranho. Ele tá tipo, abue, caralho, foda-se. Eu disse por isso, mas ok, já tá português por Portugal, foda-se, né? Não, você falou, imagina um russo, daí depois vira brasileiro, foi isso que você falou. Foda-se, já tá bom. Vira não português. Não interessa, isso aqui é... É. Mas é tipo estranho quando tu vês uma pessoa que falava um sotaque ou uma língua e do nada tá a falar português. É estranho, mas ao mesmo tempo é tipo, como é que... as pessoas conseguem habitar uma língua destas. Porque para nós, até para nós portugueses, é difícil falar a língua. Ué. É sério. Você já parou para pensar que o brasileiro, ele tem mais cérebro que o português? Só que não... Como assim, mais xerife? Não estou percebendo. Ué, a gente se adapta melhor, porque, ó, quando vocês vieram para cá, nós éramos índios e estavam todos pelados, assim, vocês chegaram assim no mar, e aí, beleza? Aí chega um monte de pelado, assim, caraca, meu Deus! O Pedro Álvares Cabral, foi o Pedro, né? Foi o Pedro. Pedro. Foi o Cabral. Foi o Cabral. Chegou aqui, o Cabral. Daí, ó, tá vendo? O Cabral daí nasceu o Cabrão. Porque ele descobriu o Brasil, a gente ficou na merda. Oi? Nossa! Ele chegou aqui, daí ele, a primeira vista que ele teve foi um monte de homem pelado assim, vindo assim, não, tá ligado? Ele olha pelado, que bom. Assim. Tipo, faz um sítio de conhecido, vem um monte de gente assim, pegando a picha de pessoas e com o pai de fora. Meu Deus, a orgia dos sonhos, né? Cabral, vou para o Brasil para fazer a orgia dos sonhos. Objetivo de vida do Cabral. É. Mas então, daí ele... Eu já até perdi minha linha de raciocínio. Ah, vai tomar banho. Não dá pra fazer podcast comigo não, velho. Então, saindo um pouco dos ensinamentos do querido Bruninho, vamos falar sobre estereótipos. Muitas pessoas aqui do Brasil... Imaginam os portugueses como... Um pouquinho a parte, não só do Brasil. Continuando. Não só do Brasil. Estereótipo, eu acho que todo mundo pensa. Vamos chegar em Portugal e a gente vai o quê? A gente vai encontrar um monte de Mário, gordo, bigodudo e padeiro. A primeira coisa que um português te oferece quando chegar em Portugal é um pão. Qual é o nível de realidade desse estereótipo? 0%. Ninguém aí é padeiro, então. Não são raros padeiros. A gente aqui já tá tão avançado que aqui é só indústrias. É tipo, máquinas fazendo pão. Olha só, bando de burguês safado, elite. Não tem... É raro padeiro já. A pata. A pata? Mão. Só que aqui por... Porra, vocês já transformaram os padeiros tudo em animal agora, tá ligado? Não, é que tipo... É uma expressão aqui em Portugal que é tipo, a la pata. É a mão. Pô, mas, mano, pra mim foi assim, tipo assim, ah... O padeiro é tudo porco, tá ligado? É tudo animal, vamos chamar. Ah, eles fazem as coisas na pata, tá ligado? Caraca. Pô, eu acho que é isso, mano. A minha teoria, todo mundo acha que português é padeiro, porque quando vai algum brasileiro ou algum estrangeiro, eles mandam direto o padeiro, tá ligado? Vai lá, manda um animal lá. Por isso que o pessoal acha, porque os portugueses de verdade estão escondidos. Eles não se revelam. Ó... Não, mas tipo, agora pasteleiro já muito. Ah, pasteleiro. Não, ah, tá. Não é de pastel. Você tá falando bem não rápido. Não é de pastel, não é de pastel. É, eu sei, é tipo, é bolo, coisa de boleiro. Bolo, não, pera, no boleiro não é igual a bola. Boleiro? É, caraca, língua portuguesa me foge, hein? É o cara que faz bolos lá, dane-se. Nem sei como é que chama. O cara que faz bolos, mano, beleza. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade na hora que eu converso. Com o Likes, é que eu não compreendo a família dele. O Likes eu compreendo completamente. A mãe do Likes eu estou começando a descobrir como compreender. Mas o padrasto dele, mano, sério, chegou o padrasto do Likes, a minha, eu esqueço tudo o que eu aprendi na língua portuguesa. Eu praticamente dá um branco, dá aquele branco. Não, a única coisa que eu escuto é avos, meus avos, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, brilhantes, daí depois explode a casa do Likes, é isso que eu lembro. Continuando. Depois tem gente chamar de árabe, né? Mas aí, tem uma coisa aí que é o seguinte. Os portugueses, eles falam diferente, assim como os brasileiros têm os seus sotaques em várias partes do mundo, os portugueses também têm. Sim. E até agora eu conheço três. Diga. Eu conheço o charroco, o espanhol, o português meio espanholado. Português, né? Meio espanholado? não é? O do Fernando lá? Não é meio espanholado? Falo tá, mas é porque você apresentou assim pra mim, você falou assim, o português, o Fernando é meio não, espanholado. Ele falou assim é meio espanholado. Ah, tá, então. E tem o português charroco. O charuto. Que eu carinhosamente apelidei de charuto. Português charuto. Exatamente. Tem mais tem, formas? Tem. Tem o açoriano, que é completamente açoriano. Diferente do continente, porque é das ilhas. Mas é uma coisa mais pesada ou é um pouco mais leve o português? Sinceramente, eu vou tentar fazer uma imitação. Ah, pessoa, você não tem noção o que é que tá pra fazer com as coisas? Ah, tá, onde fica os viados? Oi? é onde fica os viados? Não sei, tem lá uma base militar dos Estados Unidos, isso. Mas se quiser, depois eu te mostro uns vídeos do açoriano. Quer dizer, depois... Tá, tá. Açoriano. Fora o açoriano, qual então, é o outro? Os madrianos, que eles falam sim. Caraca! Eles são muito orgulhosos deles. Eles, cara, eles falam muito estranho. Eles têm uma frase assim, muito estranhas. E não sabem bem o que é que vão fazer. Eles falam arrastado pra caraca. É, parece que não tem tipo um drama enquanto falam. Exatamente. Estou doente, vou virar açoriano. Não, pera, qual é esse daí mesmo? É madrianos. É o Madrianz, Madrianz, Madrianz. É Madeirense, é Madrianz. Ah, Madeirans, Madeirans. Não sei, foda-se. É Madeirense. Sou BR, cara. De Madeira. É da Ilha da Madeira. É da Ilha da Madeira. Tem mais além desses? Tem mais. É do Porto, que eles falam assim. E tá. Estás a ver? É esses os tais que usam os coralhos, assim mesmo nas frases. Os coralhos? Quê? Usam os coralhos? Os coralhos, e não sacar de frases. Que são do Porto, de Guimarães, assim, de Braga, que eles fazem essas vozes assim e mandam-nos para o caralho sem perguntar antes. Nossa! Com licença, senhor, você poderia me indicar? Vai, caralho! É bem sim. Principalmente os guimarenses, que são de Guimarães. Guimarães? Pô, é. Mas Guimarães eu acho que é uma cidade no BR, eu não lembro. E o que não falta aí no mundo é Guimarães. Pois é, né? Não, Guimarães é sobrenome, esquece. Okay. Eu aqui no Brasil tem muitas pessoas com o sobrenome Guimarães. Entendeu? Daí agora eu fiz essa confusão. Mas então, agora vamos falar sobre diferentes culturas. Eu falei que acabei? Nossa! Tem mais ainda. Tem os Alan Jones, que falam assim, adicionam assim, a Tazaveri. O Zez no final. Tazaveri! É Zé, no final. Eles colocam o I, eles colocam o I no final das frases. Tazaveri! Não, Tazaveri. É com R. Ri. Veri. Critiqui. Critiqui. É tipo, a falar inglês. É tipo, whatever. No, I don't care about anymore. É bem escroto assim. É uma coisa que não dá para entender. E ainda há outro, que é o mirandês. Que eles falam. Mirandês. É o mirandês, que é uma mistura de alentejano com português, mais ou menos, com o espanhol. Que é uma parte que traz os montes que ninguém entende uma porra nenhuma. Nem eu sei falar isso. Nossa! Basicamente, traz os montes é a parte mais escura de Portugal. Nossa! Exatamente. É tipo Acre. Pior ainda. Do Brasil. Nossa! É que lá não há dinossauros pra matar. Ah, tá! Caraca, eu vou ser muito odiado. Portugueses não ouçam esse podcast. Vou colocar assim, esse podcast não é recomendado para pessoas portuguesas de Portugal. Caraca, né? Eu vou tomando foda-se. Mas aí em Portugal... Existem os pontos onde as pessoas elas se sentem mais livres pra falar palavrão pra caraca e não rola processo. Aqui no Brasil, se você chama uma mina de rapariga, você tá fudido, porque você vai preso na hora. Porque é puta, né? Pois. No Brasil, rapariga é puta, pois. Pois. Então, aonde é o extremo aí? Onde tem os extremistas aí no palavrão que já chegam falando assim, ô vagabunda, me dá meu dinheiro. Tipo isso. Epa, é mais os pretos na Amadora. Preto? É verdade. Ó, gente, eles estão falando aí, ó. É verdade. Não sou preconceituoso, sabe? É os pretos e os ciganos. É verdade, esqueci de dizer uma coisa. Ainda tem outro sotaque. Os ciganos. É os ciganos. Que eles falam assim, ai. E tipo, eles falam cantando, eles andam com um violão, um cavaquinho. Eles falam assim, eles vão vender roupas na xepa. Aí tá barato, compra cinco euros dos chinelos. Ah, parte mesmo. Eles fazem um falsete no final da frase. É bem assim. Me brinde comigo, olha que dou uma naifada no Strogan. Melhor sotaque, velho. Na moral, véio. Esse eu quero conhecer. Eu quero conhecer um cigano, velho. É um cigano? É um cigano. É um cigano, mas eles não são muito amigáveis com a gente. Ah. Ué! Ainda dá. Tu chegas ao pé do cigano, faz uma facada na boca. Nossa! Ó, se não faz uma facada na boca, eles começam a ver chinelos, ou umas meias, sei lá. Chegam aí, aí tá aqui cuecas, quer de comprar. Aqui no Brasil, tem favelado. Em Portugal, tem cigano. É, foi assim. Aí discutiu o cigano. E depois mostra o cigano a falar. Nossa, muito, essa conversa tá muito boa. Então, diz-me lá o que a gente tava falando dos preços da armadura. Como? O que a gente tava falando dos... Você que tá falando de preto, eu não tô falando nada não, gente, ó. Não tem nada a ver com isso, ele tava falando de preto. Não, o que é que a gente tava falando de... antes de eu falar dos pretos? Eu não lembro o que a gente tava falando, de culturas. Existe uma parada que você me contou. Não, você me contou não, eu vi num vídeo no YouTube. É, você não me contou isso não, porque você não me conta as coisas. Você esconde os segredos mais obscuros de Portugal. Fuder. Então, isso é uma parada que tem muito preconceito com brasileiro em Portugal, partindo dos caras que vêm de casa, que eu esqueci o nome agora. Imobiliários, isso. Existe muito preconceito pelos imobiliários aí em Portugal. Eles não vendem casas a brasileiros porque eles já sabem que é raça ruim. Conte-me mais sobre isso. Eu quero que você incorpore agora um imobiliário a estar prestando serviços para um brasileiro. Eu quero que você fale qual é o ódio dele com os brasileiros. O que ele pensa? Como eles vivem? Como eles comem? Eu posso ser sincero, não sei nada sobre esse assunto. Quer dizer, eu sei mais ou menos que é tudo verdade. A ponto de muitas pessoas, muitos imobiliários não querem vender casas brasileiras. Mas também tem os bons, como tudo. Mas pronto, eu acho que eles não vendem. Porque pronto, estão habituados a ver. Ah, favelados, vão ficar aqui, vão plantar maconha, sei lá. Vão plantar maconha, vão fazer favela, vão transformar as casas em barraco. É, e depois tem medo de depois não serem pagos. Depois, é uma merda qualquer que os imobiliários metem. Eles têm medo de procriarem também, né? Vai procriar, vai virar. Fudeu. É, basicamente, brasileiro para algumas pessoas tem muita má fama. E infelizmente, os piores são os imobiliários. Agora, a pergunta que não quer calar. Todos os brasileiros fazem essa pergunta nas aulas de história. O que vocês, portugueses, fizeram com o nosso ouro? A gente esbanjou. A gente o quê? Esbanjou. Ah, o que vocês fizeram? Vocês jogaram no mar, fizeram... Pegaram uns navios, afundaram, fazendo naufrágio com o nosso ouro, é isso? Não, basicamente a gente fez muita coisa. O nosso rei usava, o manto coberto de ouro, usava... Caralho, ele não tem o mínimo vergonha de falar isso ali. Ele fala assim: a gente pegou seus ouro mesmo, a gente colocou tudo no rei. Nós é extremista, nós rodeio o Brasil. Mas agora eu pergunto, ouro, foda-se. Agora eu pergunto: o que é que eu vou fazer se já foi no passado? O ouro já foi gasto, eu não posso fazer nada. Você já viu algum professor preconceituoso com um brasileiro? Até hoje, olha, vou dizer que não. Não? Não. Você nunca teve aquele professor que olhava pro brasileiro e falava assim: vou te dar nota zero só porque você é preto. Não. Porque, assim, portugueses são um povo muito, mas muito hospedeiro. Hospedeiro, hospitaleiro, sei lá, alguma coisa assim partida. É, hospedeiro tá certo. É, hospedeiro pode, é alguma coisa assim partida. E tipo, seja com qualquer povo, a gente sempre está a receber braços abertos. Por isso é que a gente é um país tão bom para visitar. Mas então, vocês são bons para visitar. A gente tá falando de pessoa que tá aí já encravada na sociedade. A gente também é bom para viver. Porque, embora o nosso país seja uma merda, politicamente falando. Olha aí, ó, os políticos podem caçar, tá? Não tem nada a ver com isso. Tô conversando com português, eu sou brasileiro, não vem me atrever. Moro na Assembleia da República número 55. Ih, tá aí, ó. Tô lá, acabamos explodindo. Continuando. Nossa. E tipo, não tem tipo um grande problema. Porque tipo, se as pessoas forem fixe conosco, a gente vai ser fixe com ela. Fixe, no caso, pra quem não sabe, é legal. Exatamente. Então não tem esse tipo, ai tal, tem preconceito. Não, a gente. Epá, o maior preconceito que a gente tem é pá. É pá, vocês têm preconceito com pá. É. Continua, desculpa. Foi uma piada merda, eu sei, pessoal. Então, meu querido Bruno, quando a gente se conheceu, eu era um brasileiro completamente misterioso em sua vida, enquanto você era um português completamente misterioso na minha vida. Você lembra de alguma coisa que eu tinha muita dificuldade de compreender quando você falava? Você lembra de alguma coisa? Epa, era a rapidez que eu falava. Aham. Você lembra como que eu reclamava disso? Não muito bem. Mas tipo, fala mais devagar que eu não te entendo. Era isso a conf inteira, tá ligado? A gente começava, fala devagar. Fala muito rápido. Essa era a principal reclamação quando a gente se conheceu. Exatamente. Demorou mais ou menos quanto tempo pra eu parar de ser um baitola e... Um ano. Um ano, foi um ano, daí eu tipo, consegui começar a compreender. Os primeiros 3 meses já te habituavas, mas demoravas ainda a compreender. Tipo, tu ficavas um bocado a pensar no que eu tinha dito. Um ano depois, tu já me tinhas conhecido. Olha aí, gente. Até porque eu fui começando a ficar com o sotaque brasileiro também. Pois é. Então, é o que eu ia perguntar. Será que fui eu que aprendi o português ou eu te corrompi em um ano, hein? Nossa, recordista, hein? Corrompo o português. Ó, serviço, gente. Serviço na internet. Procura lá, www.christiaqui.com.br, vocês não vão encontrar porque não existe. Ainda, mas vai estar lá. Ainda. Serviço, corrompo portugueses em um ano. Ou menos. Serviço. Ou menos. Ou menos. Um ano ou menos. Quem conseguir, consegue uma camisola autografada minha. Eita! Vai com pão, brinde. Vamos inverter os papéis um pouco e agora a gente vai falar sobre coisas em que os portugueses têm dificuldade de compreender sobre os brasileiros. E por que eu tô falando tão rápido? Vamos lá. Bruninho! Qual era as palavras que eu falava e você simplesmente travava? O que os portugueses, em geral, têm muita dificuldade de aprender quando um brasileiro chega aí e começa a falar? A privada é uma delas. Privada? Ah, se a gente chegar... É verdade, porque lá o banheiro não é banheiro, é casa de banho. Exatamente, casa de banho. E a privada é sanita. Ou autoclismo. É. O quê? Autoclismo. Isso eu não sabia não, hein? Nome estranho, velho. Autoclismo. Autoclismo. Autoclismo. Exatamente. Mas por que tem esse nome? Tem explicação? Não. Ah, tá. Olha só este assento bonito, branco. Vamos chamar de autoclismo. Exatamente. Não, na verdade o autoclismo chama assim porque a parte que descarrega a água é chamada o autoclismo. Ah, tudo faz sentido. Então depois a gente chama um todo o autoclismo. Entendeu. A gente fala de despejar o autoclismo. Agora por despejar, deitar fora. Deitar fora. Mano, eu ouço essa expressão há bastante tempo. Porém, nunca perde a graça, assim como o sítio. Tanto que o Likes parou de falar essas duas expressões porque eu já corrompi ele a não falar. No começo ele falava muito, ah, está num sítio. Daí eu ria pra caraca dele, ficava completamente constrangido. Daí ele falava muito, ah, vou deitar um negócio fora, que é jogar algo fora, tá ligado? Tipo, ah, esses dias ele tava reclamando do controle dele, ele falou, ah, vou deitar esse controle fora. Comando. Daí eu ri muito, ele ficou completamente, o comando. Daí ele ficou completamente constrangido. E deitar fora é jogar fora. Então, a partir de hoje, todos os brasileiros, eu vou recomendar pra que todos os brasileiros que estiverem ouvindo esse podcast comecem a falar deitar fora, porque é muito mais maneiro, velho. Imagina, tu chega pra uma pessoa e fala... Ei, cabrón, deita fora esse negócio aqui, o cara vai ficar confuso, mas é muito mais estiloso, cara, muito mais estiloso. É tipo tu estrangeirizar qualquer coisa, tipo tu falar, ah, está ok, que é ok, é uma expressão americana, mas a gente fala ok, porque a gente é tosco, a gente quer estilo, style, né, tem que ver no estilo. Então por que não falar, vamos deitar coisas fora, não é mesmo? É muito mais estiloso, cara. Falar, vou deitar esse negócio fora. Vou deitar o copo que eu tô tomando café fora aqui, ó, por exemplo. É muito mais estiloso. Voltando às palavras que nós portugueses somos estranhos. Bala. Bala é um negócio. Não tem como a gente não rir. Vocês ficarem aqui em Portugal? Tá, o que que é bala aí? Pelo amor de Deus. Não, agora bala é o que tu usa na arma. Vou te parar. Não... Eu quero chupar uma bala, porque eu não posso. Alguém me pede chupar uma bala. Se alguém que vai ficar com uma arma e vai dar um tiro na cabeça. Na boca, pronto. Chupas uma bala. Meu Deus do céu, gente. É perigoso. Ó, Portugal é perigoso, hein? Perigoso então, demais, velho. Você não pode. Brasileiro não pode chegar lá sem o mínimo de preparo. Não pode chegar lá sem ouvir esse podcast. Por favor. Inclusive, o podcast agora vai chamar. Ouça ou terá riscos em sua vida em Portugal. Porque tu veste aqui em Portugal, vai tipo um rebuçado. Se pedes uma bala, estás fudido. É o quê? Se tu vês cá em Portugal, tens tipo um rebuçado, não bala, senão estás fudido. Eu tenho que falar reembolsado? rebuçado? O que, que é bala, então? O que, que vocês chupam? Vocês chupam rebuçado. O que aí, além de piroca? O que, que vocês chupam? Rebuçado. Rebuçado. Sim. R-E... Rebuçadas. R-E-B-U-C-A-D-O. Rebuçado. Ah, me dá uns rebuçados pra... Mano, que estranho, velho. Me dá uns rebuçados pra chupar. Dá um rebuçado. Quero chupar um rebuçado. Mano, que estranho. Eu me sinto sujo em falar, me dá um rebuçado pra chupar. Sou sujo. Calcinha, é verdade. As mulheres aí são trapes, eu ouvi dizer, não é? É. Elas vestem cueca. Elas... Pois é. Em Portugal, não existem calcinhas, pessoal. Até existe, é outra coisa não, aí, é não é? Cuecas. Cuecas, é? Todo mundo mulheres, veste cuecas lá. Os homens vestem boxers. Mas, tipo assim, ó, vamos lá. A gente tá falando, a cueca aqui no Brasil, ela tem quase o mesmo formato que uma calcinha. Exatamente. Aqui no Brasil. Aí os homens, eles são treinados desde pequeno a só usarem boxers, que são aquelas cuecas não, parecem não. Shortinhos. Também tem cuecas pro homem. Tem. Mas... Então são cuecas masculinas, são cuecas masculinas aí. Mas é muito... E tem as cuecas femininas. Mas a partir dos 7 anos, 7 pra cima, é muito raro tu ver um homem com cuecas. Muito raro mesmo. Quer dizer, até porque eles andam com calças na rua, claro. Mas... Uhum. Quer dizer, alguns. Eu fiquei imaginando todo mundo andando de cueca na rua assim, ah, é muito raro tu ver um homem andando de cueca na rua, porra, né? É claro, né? Pelo amor de Deus, não sair de cueca na rua é meio estranho, né? Mas então o pessoal sai de boxer na rua, é isso? Não, é que é por baixo da calça, sim. Por baixo das calças, é, exatamente. Qual mais? Quais são as outras palavras? Epa, o RG que a gente não é muito de usar, mas tipo, acho que se usa. Como é inglês, estás a ver? A gente precisa mais ou menos inglês. Então. Agora, carteira de motorista. Nunca. Carteira de motorista? O que é carteira aí? É carteira de motorista? Ou só carteira? Não, é. Carteira. É o que tu usas para pôr as moedas, os cartões, isso. É uma carteira. Tipo, é. Ah, então, aqui também é carteira, mas. Então, pra vocês, se a gente chegar e falar assim, ah, eu tenho uma carteira de motorista, como se vocês iam pensar que é tipo assim, é um cara que dirige um carro, tem um lugar pra guardar dinheiro ali, que é a carteira, tá ligado? Eu tenho uma carteira de motorista, daí o cara já pensa tipo Rubinho Barrichello, assim, imprimido no imprimido na carteira, uma coisa de fã, tá ligado? Tem algum corretor. Mas pronto, agora com o passar dos tempos, os portugueses estão a se habituar mais ao sotaque brasileiro, porque tipo, já é tanto brasileiro que a gente já está tipo a habituar. A gente invadiu aquela merda, ó. Agora só falta roubar o dinheiro e voltar pra cá, hein, Brasil. Fica a dica. Se bem que fica aí mesmo, que aqui tá uma merda, tá? Volta não. Você é o melhor aí. Açougue. Ai, açougue. Não tem. Açougue aí. Não existe. Por isso que a gente fica tipo, que merda estás a dizer? Que merda de língua é essa? O que merda de língua é essa? Estás a falar árabe? Começa com A, açougue, alô, akbar. Açougue. Aí pessoal, não falem açougue. O que a gente deve falar então? Talho. Puta merda, eu vou pegar umas comidas, umas comidinhas lá, umas carnes no talho. Ó, talhante. Vai pedir o talhante pra cortar a carne. Talhante, ah. Ah, tá, talho de retaliar, tá ligado? Essa é uma parte. É mais ou menos, deve ser isso. É, deve ser isso, o cara nem conhece a própria língua, olha só, que maravilha. Eu não gosto da minha língua, portanto. Eita! Aí arrumou problema. Corta. Aí arrumou problema. E o telefone, o celular, ele pode ser telemóvel. Na verdade, ele é telemóvel, ele não é telemóvel. Chama celular. O console, ele se afemina em Portugal, vira consola. Exatamente. O consolo. Não, isso é pra você. Ah, vai a merda. Daí, a gente tem, o que mais a gente tem? A gente tem o ônibus, que é um autocarro. Autocarro. Tem que mais de veículo aí? A geladeira aí. Aqui é frigorífico. Frigorífico. Ah, mano, aí, ó. A gente. Aqui, frigorífico é tipo açougue. Tá ligado? Açougue e frigorífico é quase a mesma coisa. Agora a gente. Você chega aí e fala, ah, eu tenho um frigorífico na minha casa, o cara já vai pensar que a casa é enorme, tá ligado? Um galpão assim, cheio de vaca, assim, amarrada, assim, que mataram lá pra pra fazer, tá ligado? O cara vai servir, vai ficar, vai colocar, vai vender por quilo, é isso. Grampeador aqui em português. É grafador, não é grampeador, é grafador. Grafador. Agrafador. Agrafador. Por quê? A gente mete agrafos. Aqui a gente mete grampos e é grampeador mesmo. Vocês colocaram F no negócio, grampo. Mas eu fico imaginando o seguinte: quando vocês vieram pra cá, meio que começaram a ensinar os BR a falar português, e a gente não conseguia falar como vocês. Então a gente pegou e começou a falar umas coisas erradas e ficou por isso mesmo. E tipo, ia buscar coisas aos Estados Unidos, sua mãe. É, tipo, vocês chegaram aqui, ah, isso aqui é um grampeador. Daí a gente, grampeador o quê? Isso mesmo. Daí o cara, pronto, ficou, tá ligado? Grampeador. Daí a gente, grampeador, isso aqui é um grampo, grampeador. Mas tem alguma coisa que se chama grampo aí? Grampo? Tem. Grampo. Ah, o quê? É pra cabelo? Não, não. Grampo é pôr na parede. Quê? É umas coisas que tu mexe nas paredes. Pra pendurar coisas. Ela é tipo uma rodinha, tipo, aberta. E depois tu te penduras. Ah, entendi mais ou menos. Entendi mais ou menos. Agora, uma polêmica que eu sei que vocês brasileiros sempre tão risada é injeção de Portugal. Injeção, que aí é o quê? É uma pica. Pica. Grande e gostosa. É. Em Portugal, ó, isso daqui é um aviso de utilidade pública. Em Portugal, quando você leva a sua criança, o seu puto, pra um hospital... Ou sua puta. Não, pera, pita. Quando você leva o seu puto, que é criança, né, para um hospital, as chances de ele levar uma pica são grandes. Cuidado. E são... Mano, é 100% confirmado. Pesquisas apontam que a chance de seu filho levar pica num hospital em Portugal é grande. Não é, Alex? Exatamente. Mas então, pra quem não sabe, pica é injeção, tá? A gente já falou isso, mas repetindo aqui vai reforçar. Mais alguma coisa? Tem algum estabelecimento que tem um nome diferente? Como assim, como assim? Estabelecimento? Estabelecimento vocês também não conhecem. Conheço, só que... Estabelecimento, tipo, supermercado, que, sei lá, é arrombado. É igual. Supermercado, mercado, hipermercado, é igual. É pá, depois tem as comidas. As comidas, olha só, coisa de... Papo, chegou no papo de gordo, já começa a dar aquela água na boca, daqui a pouco já vou sair ali, vou querer comer. Ah, fala. Por exemplo, a gente raramente diz sanduíche. Tipo, a gente que também usa. É sandes. Sandes. É. Só faltou o Júnior. Ele não vai entender. Piada boa, piada boa. Sandy Júnior. Ele não vai. Ah, aí, ó, entendeu? Quem sabe? Ah, aí, ó, esse português não é TV, cara. Corrompi bem, hein, pessoal. Nota 10 pro meu corrompimento aí. Né, chama-se mexicano. Não, né? Que? Isso é Chiquititas, cara. Eu sei, olha isso. Só queria falar alguma coisa. Poser, vai. Eu já. Acho que eu vi alguma coisa de Sandy Júnior. Eu sei que já vi com a minha namorada, mas foda-se. Tá, o que mais? O sorvete. Que sorvete, parece nome de carro. Gelado. Gelado. É gelado. Gilado. Gilado. Sim. É sumo e não suco. Sumo? Mano, não, sério. Eu fico enojado quando falam sumo, velho. É sumo, porque... não suco. Então, porque tipo... Sumo, na minha mente, eu não sei na mente dos brasileiros, mas na minha mente é um bagulho nojento, cara. Tomar um sumo, porra, pra mim é tipo transpiração, tá ligado? Tipo isso, pra mim. Não sei na mente de outras pessoas, eu não falo por todos quando eu falo isso, mas na minha cabeça sumo é transpiração. Agora, onde é que tu bebes o café? Num copo? Não, mais pequeno. Xícara. Errado, numa chávena. Chávena? Que é isso, mano? É uma xícara. Chávena. Oprimido. Chávena. Chávena. Caraca, mano. Por quê? Ele... Tu tomas chá na chávena. E também vamos tomar café na chávena, mas a chávena era proveniente para chá. Daí o nome chávena. Chávena. Não, nossa. Nossa. Interesting. Interesting. Agora, eu tenho, só mais duas, eu tenho só mais duas que eu lembro. Trem. Trem. Oh, que tem? Qual é o problema do trem, cara? Qual é o problema? É comboio. Comboio, né? Comboio. Ah, sabia. Comboio. É que aqui o trem, ele não tem só um significado não, cara. É, o trem do bagulho, sei lá. Trem do bagulho? O quê? Não sei disso daí não, hein? Se liga nesse trem, maluco. É, tipo isso, ó, o trem. Mas daí é mais pro pessoal mineiro lá, que vive em Minas Gerais, aqui no Brasil, que a gente chama de mineiro. Daí eles ficam, ah, pega o trem, pega a sandália, meu celular, eles cortam o R, tá ligado? Daí tem isso aqui no Brasil. Daí tem o trem, ah, pega esse trem, serra a porta, o pessoal fala serra a porta. Eu sei muito, porque minha namorada, como tu sabe, é mineira, logo. E pronto, só tenho mais uma. É vitrine. Vitrine? Isso faz uma espécie de confusão. Eu não sei se sinceramente Portugal usa vitrine. O certo pra mim é montra. Montra? Montra. Não é lontra, não, é montra. Montra, eu sei, entendi. Faz uma espécie de falar em vitrine. Tipo, eu sei, é de vidro, tudo bem. Epa, mas montra, ela tá mostrando alguma coisa. Monstrando. Vem monstro. Coisa. Vem monstro. Mas existe um certo nexo nisso. Eu consigo perceber um certo nexo. Porque aqui, as coisas que ficam na vitrine se chamam monstruário. É, monstruário, aí, caraca. É, monstruário. Sai fora que o monstro tá saindo da jaula. Viu? Epa, um cafezinho. Isso não se diz, caralho. Um cafezinho, não se diz, caralho. Por que não posso falar um cafezinho? É uma bica, pá. É uma bica, exatamente. Bica aqui, se você, é um cano bem grosso, assim, gigante, assim, que cai água, tá? Isso é uma bica. Ou pode ser um pontapé bem no estômago. Nossa. Aqui também, eu posso te meter uma bica na cara. Os seus irmãos, que a gente sabe que você tem 1 milhão de irmãos em sua casa. Tenho 5. Eles. É, 1 milhão de irmãos, como eu disse. Eles interagem com brasileiros? Sinceramente, eu acho só youtubers. Só youtubers? Ah, tem isso, né? Tem uma forte influência da cultura brasileira em Portugal e uma delas é o YouTube. Não é mesmo? Quais são os youtubers aí mais relevantes em Portugal que você vê, tipo, os portugueses chegando assim falando Abué, Vena Extreme, caralho! É pá, sinceramente, atualmente é o Gato Galáctico. Gato Galáctico? Inclusive, o Fernando esses dias tirou uma foto com o Gato Galáctico. Tirou uma foto com o Gato Galáctico. Muito bom, mano, eu tô com uma inveja do cacete desse cara, velho. Por quê? Gato Galáctico é fora. Gato Galáctico é foda. Ainda foda, mais, cara. Pessoal, quem quer saber? Critique, tá recebendo uma digitalizadora, não sei. Talvez eu vire um novo Gato Galáctico, não sei. Talvez eu vire um novo Gato Galáctico, imagina, meu sonho, seria meu sonho. Quem sabe, né? Continuando. Quem não sabe, o Fernando é um amigo nosso, tá? Ferdinando. Outra coisa... É, o Ferdinando, a gente chama de Ferdinando. Outra coisa que tem uma influência grande aí é o funk. Mano, todo mundo em Portugal ouve funk. É regra. Mano... Por que que isso chama tanta atenção, cara? É por causa do palavrão? Como é que é? Não, porque o riff fica na cabeça. E tipo, como a gente não tem nada assim parecido em Portugal, quer dizer, a gente tem música ruim também, mas tipo, não é igual. A gente tem música ruim. Não é igual. Caraca, eu tô fudido nessa merda. Mano, ó, Bruninho, depois dessa entrevista exclusiva, a este podcast será linchado em alguma rua, tá? Aí... Em Portugal. Vou arrancar minhas tripas pra fazer um desenho na parede, tipo, se fudeu. Os músicos já tão putos. Cigano tão pior ainda. Cigano já mataram a morte do Bruninho. Eu vou ser na rua e vou ser morto, pô, na facada. Ou eu vou ser que extorquido até comprar 20 meias, 5 boxers e Eita! É verdade, né? Cigano aí tem o mesmo significado aqui, ó. O pessoal que vende várias coisas. É cigano. Quando é cigano, é indiano, mas pronto. Então vocês gostam do funk porque ele é diferente. É diferente. Nossa, diferente. Diferente. É diferente. É diferente, bobagem. Então não é nem pelos palavrões. Epá, a gente gosta. Epá, a gente nunca teve nada assim parecido em Portugal. Uhum. A gente tenta ouvir coisas que são diferentes, porque a gente é muito diversificado. Eu consegui falar essa palavra sem trabalho, muito bem. E é bom porque, tipo, muitas das caras aqui usam essas músicas para mexer o rabo, né? Que? Para mexer o rabo. Ele acabou de simplificar para que serve o funk na vida do ser humano. A gente tá falando com um cara em Portugal, tá? Só para constar, porque ainda não sabe, tá ligado? Que falou que o objetivo do funk em Portugal é para as meninas mexer o rabo. Epa, não é bem isso, tá? Às vezes também é ficha ouvir. Caraca, eu me compliquei. Já falou que a música de Portugal é merda, agora tá falando que funk só serve pra menina mexer a aba, ó. Epa, eu ouço funk, mas tipo, é porque, eu sou influenciado. Mas muitas das vezes o funk toca em festas e as meninas ficam lá mexendo o rabo, porque... Porque sim. Exatamente. Somos raparigas, caralho. Mexer o rabo. São os gajos. Não só o funk, como também tem uma forte influência aí de sertanejo, que eu tô ligado. Sertanejo, axé, samba também tem, ou vocês odeiam? Samba não tem muito não, só no carnaval. Tem algum estilo brasileiro que vocês odeiam? A maioria, né? Claro que tudo, alguém, um ou outro vai gostar, né? Não, acho que não. Alguma música que vocês hatearam, tipo, nossa, a música é BR, lixo. Que me lembre, até hoje não. Mas eu também sou bé porra. Nossa, literalmente. Caraca. Não, literalmente. Você foi uma ponte de ser um ser humano. Caraca, tá maluco. É verdade. Mas... O que mais da cultura brasileira influencia os portugueses? As comidas, pá. É sério. Eu sou gordo e admito, as comidas fazem muita diferença. Qual é a comida mais... Que português fala, caraca, eu quero muito, eu daria meu cu pra essa comida. Qual? É coxinha. Coxinha, vocês gostam muito de coxinha. É coxinha, é o pastel, o açaí tá virando moda. Então pra vocês, a coxinharia, não sei como que fala, lógico, só vende coxinha, tá ligado? A coxinharia dos irmãos Neto seria prato cheio aí pra vocês aí. Não. Não? Vocês não gostam do irmão Neto? A gente gosta de coxinha boa, tá bom? Ah, nossa! Aí, ó, Felipe, pode processar, tá? Processa lá pra Portugal, ó. Meu Deus, ele é português também. Quê? Felipe Neto é português? Ele tem dupla nacionalidade. Denúncia! E também é notícia! Português acaba de falar que Felipe Neto não é brasileiro. Não, ele é brasileiro e português. Por quê? Ele já falou em vídeo. Eu já mostrou o RG, o cartão de cidadão português. Denúncia! Tá aí denunciado, hein? Nem é BR. Pode expulsar. Roubou nosso ouro e tá querendo viver aqui, ó. Pode expulsar. Mas tá na merda, porque tá vivendo aí. Cara. Nossa! Ah, mano, todas as verdades foram ditas nesse podcast. Todas as verdades. Eu não tô escondendo nada, eu falo o que eu penso, eu tô ligado nos assuntos aí do Brasil. É verdade, você não está na merda? Só li verduras. Vocês não estão na merda? Eu tamo na merda! Tamo. Pronto! Não tô falando mentira! Ninguém tá falando mentira aqui, não. Aqui é só a realidade. Podcast da mais pura verdade. Exatamente. A gente bebe da fonte da verdade. Então, pessoal, é isso. Eu acho que se eu vou trazer esse menino pra fazer uns podcasts sobre uns assuntos diferentes sem ser Portugal mais pra frente, porque eu gosto dele. Realmente. Mas, coitado, eu vou te pedir uma coisa, Kratos. Traz um assunto polêmico, que eu adoro polêmica. Ah, mano, vai ser só polêmica. Próximo, ó, fica aí, spoiler. Próximo podcast, mamilos. Não, tem que ser mais polêmica ainda. Mas, tipo, pretos em Portugal. Nossa! E o extermínio que eles vão ter? Caraca, corta essa merda. Caraca, pesadão! Caraca, né? Mas então, pessoal, é isso. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu este podcast até aqui. Não esqueçam de compartilhar, porque ajuda, não é mesmo? Então, se despeça, meu querido Bruno, porque já estamos partindo rumo a outro universo. Oh, Obrigado, pessoal. Partilha esse podcast com todos os portugueses que você conhece, com todos os brasileiros que gostavam de aprender português. Pra linchar o Bruninho. Compartilha com o Felipe Neto, se você quiser. Embora eu não vai ouvir, porque ele é desumilde. Nossa. Compartilha, porque não é mentira. Exato. Opa. Compartilha pra todo mundo que você conhece. Ajuda o menino Crazy que ele merece. Não me lincha. Não me lincha, hashtag não me lincha. E é isso, obrigado por estar conosco nesse podcast. Até o próximo universo. Fui, menino.